últimas na série de 7 músicas em oferta, ótimos, segue o que sentes. Is It Any Wonder para os Kin? The Adventure para Angels and Their Waves. Fico muito bem disposto. É um espetáculo.

aquisição da cadeia de lojas FNAC, genérico ou outra história, de que... que recuperamos Paris, Texas, por Carlos Beca. São sons que nos vão levar até à uma. Rosie Thomas, One More Day.

Noite dentro com António Sérgio nas horas. Daqui a mais alguns minutos surge a primeira de quatro viagens downtown, exatamente aquelas que podemos cumprir esta semana. Inscrito há pouco tempo na nossa agenda de nomes novos, mas apenas através de um pequeno single, No Tomorrow, desta vez há mais material. Referimos-nos aos Orson e ao álbum que afinal se chama Bright Idea. Orson. Electric. You shot me a sweet look, gave me a yearbook, told me to sign, it was a signal. But I couldn't find the words, I just couldn't find the nerve. As you are, oh. Here's my bright idea. Foi mesmo o título tema para o que é álbum e quanto à nossa estreia dos Orson, Bright Idea. É mais habitual ouvi-los através do single No Tomorrow, que rodaremos numa das próximas noites. Por aqui terminam as sete músicas oferta. Ótimo sossego, o que sentes? Soundgarden, Black Hole Sun. In Toma um banho de luar aos sábados na Rádio Comercial. É tempo para a Fala da Tribo. Regresso no final desta semana da Fala da Tribo com a Ana Cristina Ferrão. Os tópicos é que estão um pouco embrulhados. Ou o projeto O Erro, ou a conversa sobre uma experiência piloto numa escola superior do centro português. Rádio Comercial toca animar em Condeixa Nova e Figueira da Foz 90.8. Ele acompanhou ao longo da sua adolescência. Nunca teve direito a pósteres na revista Bravo. Mas você ouviu no seu Walkman. Jennifer, we can't go wrong, let's put it in right. A Rádio Comercial apresenta Lloyd Cole, de volta e ao vivo em Portugal. 11 de maio em Santa Maria da Feira, 12 de maio em Tomar, 13 de maio em Alcobaça, 14 de maio na Moita. Lloyd Cole ao vivo, com a garantia Rádio Comercial. Let's go downtown. Então, embora aí. grandes festas nas viagens downtown desta semana, nada mais, nada menos do que uma compilação reunindo alguns dos muitos momentos grandes dos Beastie Boys, Solid Gold Hits, aqui com os temas na primeira viagem downtown de 4, So What You Want e Brass Monkey. Toca Animar em Évora, Reguengos de Monsaraz e Vila Viçosa 92.0. Eu sou uma pessoa sem meio termo. Quando é para ir em frente, nem sequer olho para trás. Eu sou mais do género ou vai ou racha, ou assim ou assado. Não tenho tempo para ficar indeciso. Mas confesso que desta não estava à espera. Na Ford até 31 de maio, escolha qualquer versão Focus por apenas 200€ mês. Pode levar um Focus Sport ou um Focus C-Max Guia 1.6 TDCi de 90 cavalos. Visite hoje mesmo o seu concessionário Ford. Exemplo para Focus 5 portas com 4 options a 2 anos com entrada de 5.460€ e valor futuro mínimo garantido de 14.235€. TAEG 8,375%. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Rádio Comercial, escassos 9 minutos para chegarmos às 2. São as horas de António Sérgio, noite dentro, por aqui para todo o país. Em relação às viagens downtown, não deixe de contar com Solid Gold Hits para os Beastie Boys ao longo do resto da semana, excepto a noite de Fala da Tribo, de sexta para sábado e mais ou menos à 1h40. É a nova para os Snow Patrol. You're all I have. Last night.

canções debaixo da língua, entregues à edição Métissage de uma rádio suíça que se chama Couleur de Roi. Hoje as contribuições de Kenny and Hark. Aliás, Kenny and Horn, e já a seguir John Lucas com Bossa. O tema de Kenny and Horn chamava-se Us on Fire. Grande parte, ou a maior parte mesmo, dos nomes são desconhecidos de nós, pelo menos, mas significa que as mestiçagens avançam por essa Europa fora.

yalla bur bi xir ci bopam ci barke sunu sang sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla nañu yalla xir ci bopam bi jahi jaddu cheikhuna sanusi jaddu cheikhuna sanusi mami cheikh jaddu cheikhuna sanusi oudou cheikh amir fa jaddu cheikhuna sanusi jaddu cheikhuna sanusi jaddu cheikhuna sanusi jaddu cheikhuna sanusi jaddu cheikhuna sanusi mami cheikh sanusi jaddu cheikh oudou cheikh amir fa soltas em mais uma, neste caso a última hora das três de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Eu sou Nador Alá. Toca Animar em Fafa, Guimarães e Póvoa do Lanhoso 99.2. Praticamente entramos na meia hora final da tripla hora de hoje, antenas da Rádio Comercial. Há ainda por aqui mais uma rubrica fixa a cumprir, mas um pouquinho mais tarde, cerca da 1h45, é a última semana de tratamento com a colher de country, o mês de abril a terminar. E acabamos por conseguir dedicar todas as mulheres de country de Johnny Cash. Rest in peace. da Rádio Comercial, The Arcade Fire Neighborhood Number 1, o subtítulo Tunnels, e Bobby Conn and the Glass Gypsies, We Come in Peace. Thrill Jockey tem o genérico da Homeland, Bobby Conn and the Glass of Gypsies, foi o tema We Come in Peace, isto logo a seguir a The Arcade Fire, e na altura em que também vamos temendo nos delays. To the bitter end, I have fought the home. Now this cavalry is coming home. Like a motorcade, lost in take or take, I have found my way to O álbum chama-se You See Colors, You and Me é o título inaugural. Tem sido uma das últimas teimosias destas soltas nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial, para os Delays. Toca animar. Lá encontro a amizade verdadeira, são fiéis e ao mesmo tempo são rebeldes às vezes. É a única que me leva realmente a ser fã de alguma banda. Toca Animar. Com a Rádio Comercial. Os seus desabafos. A studio can modify. Os seus devaneios. I'll be honest, you're bored. A sua visão do mundo. É aqui posto de comando do Comitê das Forças Armadas. Podem dar uma hora de rádio. Hi, I'm Sarah, and I've got something for you. A Rádio Comercial, numa iniciativa inédita, quer dar voz e música ao seu blog. O meu blog dava um programa de rádio. Inscreva-se em radiocomercial.clix.pt. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde. Rádio Comercial Toca Animar. Em Ferreira do Alentejo e Mértola 92.0. Os nossos clientes estão a ficar cada vez mais parecidos. Habituaram-se a ganhar e a ter bons resultados. Mas cada um tem os seus próprios objetivos. Uns investem pelo seguro. Outros preferem arriscar um pouco mais. Outros preocupam-se em preparar a reforma. Com as soluções de investimento BPI, todos encontram a resposta que procuram. E continuam a ganhar dinheiro. Como eu. Como eu. Como eu. Como eu. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. É tempo de colher de... íamos a dizer blues, mas não, ao longo deste mês de abril a colher tem sido de country. Para a semana, sim, voltamos aos blues. E o mês todo de abril acabou por ficar com colheres de country num tratamento certo e efetivo, ou eficaz, se preferirem. Entrega à Caixa Negra de Cash Unearthed, em homenagem aos vários repertórios de Johnny Cash. Esta semana, The Best on Cash on American Recordings. Delia, oh Delia, Delia all my life. If I hadn't shot poor Delia, I'd have had her for my wife. Delia's gone, one more round, Delia's gone. I went up to Memphis and I met Delia there. Found her in her parlor and I tied her to her chair. Delia's gone, one more round, Delia's gone. She was low down and trifling, and she was cold and mean. Kind of evil make me want to grab my submachine. Delia's gone, one more round, Delia's gone. First time I shot her in the side. Hard to watch her suffer, but with the second shot she died. Delia's gone, one more round, Delia's gone. But jailer, oh jailer, jailer, I can't sleep. Cause all around my bedside I hear the patter of Delia's feet. Delia's gone, one more round, Delia's gone. So if your woman's devilish, you can let her run, or you can bring her down and do her like Delia got done. Delia's gone, one more round, Delia's gone. Delia's gone, one more round, Delia's gone. like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knight in some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. And if I have been unkind, I just hope you will let it go by. And if I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out to me. But I swear by the song and by all that I have done wrong, I'll make it all up. I saw a young man leaning on his wooden crutch. He called out to me, "Don't ask for so much." And a young woman leaning in her darkened door, she cried out to me, "Why not ask for more?" Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Para cura de certos males ao longo de abril, foi colher de country entregue totalmente a Johnny Cash e a Caixa Preta. Cash on Earth desta semana são os certos de Best of Cash on American Recordings, de que ficamos já com Daily Is Gone e Bird on the Wire. Terminamos com 13. Bad luck wind been blowing at my back. I was born to bring trouble to wherever I'm at. Got the number 13 tattooed on my neck. When the ink starts to itch, then the black will turn to red. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. Gonna find me a preacher man confessing all I've done, or you can catch me with the devil playing 21. Bad luck wind been blowing at my back. I pray you don't look at me, I pray I don't look back. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. Got a long line of heartache, I carry it well. The list of lives I've broken reach from here to hell. Bad luck wind been blowing at my back. I was born to bring trouble to wherever I'm at. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. They just gave me the number when I was young. Os casos deixem ver que 6 minutos para chegarmos às 3 da manhã e nessa altura deixarmos os nossos votos de boa noite à solta nas antenas da Rádio Comercial entre a meia-noite e as 3 de terça a sábado, António Sérgio nas horas. E aproveitamos mesmo estes minutos finais para uma rápida inscrição na agenda dos nomes novos com Thomas Dibdall. Thank you.